Portal do Arrocha. Chantagem emocional. Eu gosto. Você vacilou, não quis ser feliz. Jogo fora a felicidade, sem olhar pra trás. Você errou demais quando foi em busca de aventuras, levando a minha paz. Sofri, mas fui capaz de suportar a dor que você me causou. Quando descobriu que a vida não é como você pensou, quebrou a cara, agora voltou atrás, querendo o que você jogou fora no dia em que você foi embora. Você perdeu o coração que era só seu, não soube dar valor a quem te deu amor, agora chora. Você perdeu o coração que era só seu, não soube dar valor a quem te deu amor, agora chora. Não quis ser feliz, jogo fora a felicidade, sem olhar pra trás. Você errou demais quando foi em busca de aventuras, levando a minha paz. Sofri, mas fui capaz de suportar a dor que você me causou. Quando descobriu que a vida não é como você pensou, quebrou a cara, agora voltou atrás, querendo o que você jogou fora no dia em que você foi embora. Você perdeu o coração que era só seu, não soube dar valor a quem te deu amor, agora chora. Você perdeu o coração que era só seu, não soube dar valor a quem te deu amor, agora chora.